right, Monte Fontana. California, autorizado, linha A e Nicolás, está 107, Mountain 070 graus, 089. corredor até o Anabel Paes, também autorizado decolar, pista 17, vento 040 graus, 08 mais. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1095, passa agora 1500. 1095, contato na terra da Tesla, se você sair da Arborona de 1360. Envia a Arborona 1360, voo 1095. Para a formação do Elétrica, chama a pressão do 2018. Meu nome é Agora, aciona a identificação do serviço de Arbomédia 1-2-0-5-0. 20.80. Viagem da 3179, boa noite. Tango 1 perfil, é o Tango 300, quando possível, Leda? Sim, Leda. Direto Leda, o Tango 3179. Para 2010, hoje dia 5303, autorizado em letra 6, com possibilidade. frequência 1.28.3.5, alternando 25 decimal 1. Salvador, frequência 1118, Salvador, bom dia. Estou 1160, na final da 1-0. Bom, 1160, que é região 0-1-3, autorizado pouso, 1-0, 1-0, 0 graus, 1-0 mais. Ele falou 1-0, vou 1160. Gustavo 1-2-0, Gustavo Rádio. para trás. Fernando Solares, se você sair da sua família 3.50. Fernando, só 3.50 via PUCA, via 3.2. Juliette Bravo Serra vai taxiar via pista, liberar a direita na taxa em novembro, devido à aeronave com prioridade para decolagem. Eco, João November, autorizado ingresso até a captura 35, já está alinhado e pronto. Para, com rumo norte, 97. Sim, chegou. Alaska, ponte para girar base 17. Alaska, visual. Tudo com a linha de voo 085, eu estou pegando direto do centro. Estabilizado no motor de 2, 0, 1, 3.